Quantas vezes chorei calado sem ninguém pra me ouvir. Andei perdido sem rumo, sem saber pra onde ir. O mundo foi cruel, as feridas me doeram demais. Mas no meio da dor ouvi tua voz me chamando pra trás. Foi ali, no silêncio da oração, que senti tua mão segurando a minha mão. Se não fosse por você, o que seria de mim hoje? Talvez sem vida, sem fé, sem chão e sem horizonte. Mas o teu amor me resgatou, me levantou do pó. Jesus, eu sou quem sou, porque sempre esteve aqui, oh meu Senhor. As promessas que o mundo fez, o tempo levou. Mas as tuas palavras são firmes, jamais mudaram, Senhor. Hoje eu posso sorrir mesmo em meio à provação, porque tua graça me envolve e fortalece meu coração. Quando todos viraram as costas pra mim, foi o teu amor que disse: eu não vou te deixar assim. Se não fosse por você, o que seria de mim hoje? Talvez sem vida, sem fé, sem chão e sem horizonte. Mas o teu amor me resgatou, me levantou do pó. Jesus, eu sou quem sou, porque sempre esteve aqui, oh meu Senhor. As promessas que o mundo fez, o tempo levou. Mas as tuas palavras são firmes, jamais mudaram, Senhor. Hoje eu posso sorrir mesmo em meio à provação, porque a tua graça me envolve e fortalece meu coração. Se não fosse...